Comunidade FM, agora são 6 horas e 8 minutos. Está começando aqui na Rádio Com o programa Nós Nos Outros, sempre aos sábados a partir das 18 horas. 18 horas. Esse programa que é organizado e produzido por alunos e professores do curso de Antropologia e Arqueologia. Hoje o tema vai ser cotas, né? Que é um tema muito importante pela todas as questões que estão ocorrendo hoje, toda essa conjuntura que está havendo aí, social e tudo. Então, um tema muito importante. E temos, já que com a falta ainda está para chegar mais convidados, mas a Tereza, que é da IFSTU, já está conosco, né? E também o Gerson, né? Nosso colega do curso e que vai ajudar hoje na apresentação do programa, e mais o Anderson aqui na mesa, que também vai estar também colaborando com algumas introduções aqui durante a programação. Bom, a Tereza escolheu uma música, enquanto estamos esperando os demais convidados. Vamos ouvir uma música que é da Preta Gil, Vá Se Benzer, né? E depois a gente volta. E até a Tereza explicando por que escolheu essa música. Vamos lá então. Que sofre, sou eu que nasce devendo, que corre, que é gueto, que é gay, que é pobre, homem e mulher. Sofre, sou eu que nasce devendo, que corre, que é gueto, que é gay, que é pobre, homem e mulher. Então tá, voltando aí, ouvimos Preta Gil com Vá Se Benzer, né? Que inclusive a Tereza pode até nos explicar antes de qualquer coisa, né? Boa tarde, Tereza. Boa tarde, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Sim. Bom, a Tereza que hoje vai estar conosco até às 7h30, né? É, 1h30 de programa. E o tema hoje é cotas, né? A gente vai falar sobre as cotas, a gente. Estamos ainda no aguardo aqui que outros convidados venham aqui ao programa para a gente também ter uma conversa mais, uma roda de conversa, vamos dizer assim, né? Por enquanto, está aqui o Gerson, também, que vai nos ajudar nessa conversa de hoje, né, Gerson? Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, colegas. Meu nome é Gerson Machado. Estamos aqui, como bem lembra o Glênio, para debatermos sobre a questão das cotas, que deu-se início nos Estados Unidos em 1960. No Brasil, ela chegou nos meados dos anos 2000 e tem, então, gerado muita polêmica. Muitas universidades já aderiram, algumas outras instituições ainda resistem a esse reparo social que a gente toma como muito pertinente, o uso das cotas, né, que algumas pessoas não têm o real conhecimento de como funciona. E nesse programa a gente vai tentar esclarecer, né, e vamos tocando à frente aí com a nossa colega, que faz parte da comissão, que também é uma, acredito que é uma lutadora por essa causa, e junto dos demais aí vamos tentar esclarecer a questão das cotas, hein? Colega, tu pode te apresentar aí, ver para que o pessoal de casa possa tomar conhecimento de quais são as tuas tarefas, a questão acadêmica aí. Sim, então, sou Teresa Duarte, sou professora de artes visuais do IFSUL, desde 2010, né, já trabalhei na rede municipal de Pelotas. Então, atualmente eu estou no IFSUL, estou representante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas do Campus Pelotas e também participo da Comissão de Heteroidentificação da UFPEL há 2 anos. Então, esse trabalho com relação às cotas é um trabalho intenso, que tem sido feito com muita responsabilidade e muita dedicação do pessoal da UFPEL, com o qual eu tenho aprendido muito. Então, é um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho disso. Bom, a gente sempre tem um pontapé inicial, né? Eu acho que, primeiramente, esse seu envolvimento, né, em relação às cotas, assim, como é que ele surgiu, como é que se deu esse interesse, né? Até por ser professora, né? Tem todo um porquê, né? Pela minha história de vida. Na verdade, quando eu fiz vestibular, não existiam ainda as cotas, né? Uhum. Mas eu sempre me percebi dentro da sala de aula como uma única, ou eu e mais um, eu e mais dois. Eu sempre percebia que o espaço da sala de aula, enquanto aluna, né, para os alunos negros era muito pouco. A gente não tinha representatividade dentro da sala de aula, e tampouco professores. Eu sempre costumo dizer que eu tive duas professoras negras que talvez tenham influenciado o fato de eu ser professora hoje, né? Lá no antigo Jardim de Infância e na primeira série. Duas mulheres negras, fortes, né, que eram assim, elementos estranhos, né, dentro do contexto dos anos 80, né, mas que acho que no meu inconsciente acabaram ficando e sendo grandes exemplos para mim. Né? Depois, mais à frente, eu tive o professor Sérgio Mota, na oitava série, no Colégio de Mello, que também era outro exemplo de identificação. E depois, mais tarde, só mais um no ensino médio, que é o Ribeiro, que foi meu professor no IFSUL. Eu fui aluna do IFSUL também. Então, como eu te falei, eu não tinha cotas quando eu entrei na universidade. E percebendo isso, e depois indo trabalhar como professora, eu me dava conta de que eu continuava tendo poucos alunos negros, e que eu também era... existia um estranhamento com relação à minha presença na sala de aula. Né? As pessoas sempre me perguntavam se eu era da cidade, se eu tinha realmente estudado numa universidade pública, né? Porque não era muito comum, nos espaços que eu frequentava, uma professora, uma mulher negra, né, à frente de uma classe. Enfim, então... claro, a gente se ocupa, trabalha bastante, mas essa questão sempre ficou me incomodando no fato de trabalhar em prol, né, de uma maior inserção dos alunos negros ou trabalhar de alguma forma pela causa. Eu não cheguei a participar do movimento negro, mas como eu e meu querido amigo Fábio Gonçalves falamos, a gente faz um outro tipo de militância, que é uma militância de resultado, que é o fato de estarmos presentes em determinados espaços façam que sejamos reconhecidos como uma possibilidade de estar ali. Então, depois, né, depois de uma trajetória, né, eu já sou professora há 15 anos, né, na rede municipal. Se eu for contar mais um tempo, dá um pouquinho mais, dá quase 20. E, então, num momento, assim, eu senti que fazia falta eu ter uma participação mais efetiva em causas que né, contemplassem a população negra dentro dos espaços que eu estava. Então, a primeira delas foi participar do NEAB, né, no Colégio Pelotense, primeiro. Uhum. Então, trabalhando políticas de, né, reconhecimento, né, da nossa cultura, né, das nossas tradições, da nossa religião, né, um trabalho com os alunos, às vezes também a questão do material didático, né, tratar algumas questões que a Lei 10.639 teria que contemplar com relação aos conteúdos curriculares. Então, o NEAB mais ou menos segue nessa linha. Então, trabalhei enquanto estive no Colégio Pelotense do NEAB. Depois, quando fui para o IFSU, trabalhei no campus KVG um pouco, né, e depois, atualmente, no campus Pelotas. Só que entre essas questões todas, entre esse tempo todo, essa trajetória que vem desde 2010, mais ou menos, né, surge a possibilidade de trabalhar na comissão de heteroidentificação. E isso me interessou porque eu pensei que era uma maneira de trabalhar de forma efetiva para garantir um direito. Né? E também para que eu estudasse mais sobre a nossa história, sobre as estruturas do racismo na nossa sociedade, como tudo acontece. Então, para mim, assim, era um momento que eu precisava parar e aprender um pouco mais sobre mim mesma. Então, esse trabalho tem me ajudado muito sobre isso. Gerson? Eu acho muito, muito interessante toda essa causa, não só do negro, né, as pessoas, elas... Quando se fala em cota, a grande maioria vem nos perguntar o que a gente acha de cota, já tendo uma opinião formada. Exatamente. Né? E as pessoas, elas, a cota, ela tem uma ramificação, ela não atende apenas a classe negra, os negros, a raça, a origem negra. Gostaria que tu pudesse explanar para os nossos ouvintes quem são as pessoas que detêm esse direito de participar da cota. Na verdade, as cotas, elas existem para os alunos que são oriundos de escola pública. Então, quando a pessoa diz, ah, eu sou contra a cota racial e sim a favor da cota social, o que ela está dizendo não tem o menor sentido, porque, na verdade, né, tu estás atendendo, sim, um percentual de alunos que são de baixa renda e que, sim, estão nas escolas públicas. Aluno de escola particular não acessa a cota. Então, é um momento de reparação. Né? A gente sabe que a maior parte da população, se não quase toda, está, da população negra, está concentrada nas escolas públicas e nas escolas públicas periféricas. Né? E essas pessoas, elas precisam ter garantias de que vão seguir adiante nos seus estudos. Então, a cota são para essas pessoas. Além dos alunos que têm baixa renda, também para os alunos negros. Então, são quase, infelizmente, diante da realidade que nós temos no nosso país, ser negro e ter baixa renda é quase um sinônimo. Né? Então, por isso. As pessoas são contra porque acham que é uma vantagem. E se a gente for parar para pensar no histórico da escravidão, né, e de como foi o pós-abolição, né, no nosso país, né, ser negro ainda é muito difícil aqui, né, e na nossa cidade em particular, mais ainda. Né, a gente ainda não, as pessoas não nos enxergam ainda como igual. Por mais que se diga que não existe racismo, que racismo é crime, as pessoas não são capazes de nos associar, por exemplo, às questões relacionadas à intelectualidade, né, nos associam sempre a outros tipos de exemplo, como, por exemplo, o carnaval, a boemia, né, no momento, porque a gente não está dentro desses espaços, né, dos espaços acadêmicos. E a cota é uma maneira de que mais pessoas negras estejam, se vejam representadas e aí consigam, né, avançar nas suas vidas. Bom, agora já são 6 horas e 24 minutos, exatamente. A gente vai tocar uma música, né, que é, vamos ao primeiro intervalo, depois, em seguida. Então, a gente vai ouvir Bia Ferreira, Cota Não É Esmola. Tá? Vamos ouvir. Muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver. O que rola com preto e pobre não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o...

permanência do bolsista, do cotista na graduação. Como que se dá essa permanência do aluno que entra por cotas? De que maneira ele... Quais são os mecanismos, quais são os recursos que, além de ir lá fazer a prova e se declarar negro, indígena, deficiente, declarar sua renda, quais são os mecanismos que se encontra, que tem para dar de suporte para essas pessoas? Assim, a instituição, né, que se propõe a implementar a política de cotas, ela não basta fazer um processo seletivo onde o aluno se autodeclare negro e acesse as vagas. Na verdade, é um trabalho que ele tem vários desdobramentos, e um deles é a política de acesso e permanência. Como seria isso? Né? A gente entende, né, que o aluno cotista, primeiro, geralmente ele vem né, de uma família que tem baixa renda. Então ele precisa se manter dentro da instituição de ensino. A gente sabe qual é a estrutura, né, das universidades, a gente sabe que são instituições geralmente, né, não pelo seu propósito por instituição pública, mas pelo público que as frequenta, que elas são estruturas elitizadas. Então o aluno ele tem que ter mecanismos para não se sentir excluído dentro dessa instituição. Então, por exemplo, os auxílios, né, para os alunos que vêm de outras cidades, auxílio moradia, auxílio para o material didático, que é o xerox, auxílio transporte, uso do refeitório ou do restaurante universitário, além também de questões relacionadas ao seu nivelamento. Né, o aluno vem de escola pública. Né, nós sabemos que atualmente, né, e por um longo período, né, a classe de professores, né, da nossa rede pública tem sido massacrada pelas questões salariais, pelas questões de estrutura das escolas. Né, são guerreiros que fazem o seu melhor, com certeza, para dar uma educação de qualidade, né, para toda a população. Mas a gente sabe que nem tudo fica contemplado, e não tem como a gente comparar muitas vezes o ensino que é dado na escola pública, né, ao ensino que é dado na escola particular, principalmente porque os alunos da escola particular têm um outro estilo de vida, geralmente. Né? São alunos que muitas vezes só se preocupam em estudar, né? Têm um bom suporte. Né? E muitas vezes nossos alunos de escola pública, eles têm que trabalhar, estudar, ajudar na renda da casa, enfim. Né? E além de conviver com problemas como a violência, né? E entre outras coisas. Então, garantir que esse aluno se sinta acolhido pela instituição tem que ser uma política efetiva de permanência. Uma questão bem importante, fundamental, é a questão do nivelamento. Né? Justamente por entender que talvez existam alguns déficits na educação pública, né? Então, proporcionar, principalmente para os cursos que têm uma maior exigência com relação a cálculo, como as engenharias, como a matemática, como a física, né, cursos de nivelamento para que o aluno consiga sanar suas dificuldades e ter êxito dentro da instituição, são fundamentais. Então, né, a gente fala de permanência e êxito, não basta só entrar, né, porque muitas vezes as pessoas adoram dizer: ah, mas o cotista entrou e ele não tem condições, né, ou ele não fica, ele deixa a vaga. Ele pode deixar a vaga, acontece, mas deixa porque muitas vezes ele não tem esse acolhimento dentro da instituição. Ele não tem, a instituição não recebe de maneira que ele consiga né, ter sua vida acadêmica em pé de igualdade com outro aluno que está melhor preparado. Isso é um compromisso nosso quando nós né, ofertamos as cotas, né, para a escola pública. Nós temos que entender que o processo tem que ser um pouco diferenciado. E o aluno que sentir necessidade, ele tem que ter disponível essa política. O que não, né, segue normalmente. É interessante essa tua colocação, essa tua fala. Eu gostaria de saber se, como é um desafio para ti como professora, ter alunos cotistas, por essa sensibilidade que tu já percebe, por ser uma mulher negra, por ser uma mulher do movimento ativista ativo, mas além dessa tua colocação, existe um preparo para os demais professores, para que eles consigam lidar tanto com um aluno deficiente, quanto com um aluno indígena, quanto todos esses que abarcam essa porcentagem de cotas, tem alguma preparação para que... Olha, eu posso falar para ti da realidade que eu vejo, por exemplo, dentro da minha casa, que é o IFSUL. Né? A nossa diretoria de ações inclusivas, ela é incansável nessa questão. Né? Curso, agora, há pouco tempo, a gente terminou, né? Eu digo a gente, né? Mas né? Na pessoa da professora Rosane Bon, um curso de capacitação para educação inclusiva. Né? Então, são sempre ofertadas oficinas, né, para a questão da deficiência. dentro da questão das cotas raciais, nós temos trabalhado intensamente para que se garantam os direitos dessas pessoas. Né? Uma das coisas que nós estamos tentando implementar são as comissões de heteroidentificação dentro do IFSU. Né? Então, nós já temos um material de capacitação pronto, que foi preparado ano passado, né, para ser distribuído entre os 14 campi. E a partir daí, selecionar pessoas para garantir que o acesso desses cotistas seja de forma correta, idônea, que realmente os sujeitos de direito estejam presentes dentro da instituição via cota racial. Então, é um trabalho que não se esgota. Né? Assim, temos pessoas que estão muito comprometidas em fazer com que isso aconteça da melhor forma. É lógico que nem tudo a gente consegue. Né? Faltam pernas, às vezes, né? Por várias questões políticas, questões de verba. Né? Então, mas o que a gente pode, a gente tem brigado para que, pelo menos dentro do IFSU, a gente consiga atender as demandas que surgem. É um trabalho que não é fácil. Né? E também a gente tem que entender que nem todas as pessoas corroboram das mesmas ideias. Né? E que, talvez, desconstruir essa mentalidade de que o cotista ele entra por um favor e que ele é um aluno mais fraco, ou que a gente vai ter mais trabalho porque vai ter que preparar um material diferente, né? Nós somos professores, então nós temos que atender a todos os alunos. Né? E isso, muitas vezes, num sistema que já está estabelecido, mexer nesse sistema é um pouco complicado. Mas, pelo menos da nossa parte da gestão, né, a gente tem tido bastante apoio. Eu falo enquanto membro do NEAB, lá do IFSU, e participante também lá de algumas ações da reitoria. Né, e tudo que a gente se propõe a fazer e buscar, a gente tem tido bastante apoio e tem pensado também em como resolver essas questões, mesmo com essas restrições, a gente sabe, orçamentárias que têm acontecido e tudo mais. É, mas a gente tem tentado. Com relação ao que presencio sendo membro da comissão da UFPEL, vejo que o trabalho que a gente faz na comissão, ele também não se esgota ali. Né? Os alunos procuram, né, a gente para tratar de várias questões. Né? O Núcleo de Ações Inclusivas e Diversidade da UFPEL, ele é bastante ativo e informa, né, o aluno com relação às suas necessidades, com relação às coisas que ele precisa para se manter dentro da universidade. Né? Além de só conversar sobre a dificuldade de estar se adaptando numa cidade nova, numa realidade nova, como buscar seus benefícios, como resolver talvez algum conflito entre alunos ou entre professor e aluno, né? Passa por todos esses essas nuances, né? Então percebam que não é só a gente, né? O trabalho ele não termina só na entrada do aluno, né? Ele tem outros desdobramentos e precisa de gente disposta para isso, né? Isso também é um entrave. Nem todo mundo, às vezes, está disposto a sair do que faz todos os dias para batalhar por uma causa. Né? E geralmente, como a gente sabe, né? Eu comecei a minha fala dizendo que são poucos professores negros dentro das instituições. Então, imaginem, né? Nós temos pessoas não negras também que nos ajudam e que têm muita empatia pela causa, e elas são necessárias, e queremos que mais pessoas venham com a gente. Né? Mas entendo que é muito difícil, às vezes, a gente conseguir reunir um grupo que esteja realmente comprometido, né, para seguir com a gente nesse trabalho. Muito bem. Ainda nessa questão de permanência, gostaria que tu explanasse um pouquinho para nós sobre a questão da pós-graduação, da permanência de quem já entrou e agora vai buscar uma outra colocação, se tu puder... O que eu posso comentar assim, com relação à política de cotas na pós-graduação, né, que ela, né, foi uma luta, né, uma conquista, conseguir cotas na pós-graduação. E vejam como é complicado tratar desse tema, principalmente porque isso nos traz uma questão relacionada ao racismo estrutural. Né? As cotas na graduação, né, já geram toda essa polêmica, né, que tu começou o programa falando. Né? De que as pessoas não acham que é a favor, acham que é um benefício, acham que é uma vantagem. Uma bengala. Uma bengala, exatamente. Né? Na pós-graduação, teve que ser muito... foi uma luta muito grande para que isso acontecesse. Né? E se vocês observarem os próprios programas, vocês vão ver que o número de alunos negros dentro dos programas de pós-graduação é minúsculo. Né? Não sei se acredito que tenham programas que nem tenham alunos negros, eu imagino que não. Né? Eu pude participar ano passado do processo seletivo da antropologia, né? E que não basta só abrir a vaga para o aluno cotista. Tem que ter todo um respeito à questão da história desse aluno, né? E que eu percebi nesse processo, que diz respeito a militância, a história de vida, a trajetória, né? como ele chegou até a graduação, como ele se manteve no mercado de trabalho, como ele lida com a questão do preconceito, né? E como que ele também vai trabalhar em prol de que mais pessoas se sintam motivadas a passar por uma graduação e ir mais à frente numa pós-graduação, né? Então, é um trabalho assim, bem complicado, mas que eu vejo que há um crescimento nesse sentido, porque, né, embora alguns programas tenham que se reformular ainda para adequar essa realidade, eu acho que a gente está tendo grandes avanços. E com relação à permanência, que tu me perguntou no começo, eu acho que a política é a mesma, né? A gente tem que pensar no perfil deste aluno que entra como cotista, principalmente na pós-graduação, que eu creio que na maioria das vezes seja um aluno trabalhador. Eu, no meu caso, que sou professora, trabalhei, fiz a graduação tarde, a pós-graduação, né, mais tarde ainda. Então, mas a vivência da sala de aula, a vivência de ser um elemento diferente dentro de ambientes acadêmicos, né, isso traz para mim um outro tipo de conhecimento que não é o acadêmico, né, esperado, né? E a gente precisa de um espaço para poder relacionar os conhecimentos acadêmicos com a nossa vivência. Acho que basicamente é isso aí. Muito bem. Bom, agora são 15 minutos, faltando para 7 horas, né? Então a gente vai ouvir mais uma música, que foi também a nossa convidada aqui que sugeriu, que é o Samba Enredo da Mangueira, 2019, que faz uma homenagem a Marielle Franco. O Samba Enredo da Escola de Samba da Estação Primeira da Mangueira, de 2009, será uma homenagem a Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, assassinada a tiros no dia 14 de março no Rio, junto com o motorista Anderson Gomes. A escola ocorreu na madrugada, foi num domingo, né, no dia 14 de 2018, na quadra da escola. Então, realmente, foi é isso aí. Na verdade, a gente pegou aqui uma versão, primeira versão, né, que não é a versão com a escola. Então a gente vai ouvir essa versão, que tem 6 minutos de duração, e depois a gente retorna aqui com o Nós nos Outros. Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias, mais Marielles, Malê. Que talento! Brasil, meu nego, deixa eu te contar a história que a história não conta. Do avesso do mesmo lugar, na luta que a gente se encontra. Brasil, meu nego, a Mangueira chegou com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão. Respeitar meus tamborins, Maria. chapéu a liberdade. É o dragão do mar de Aracati. Salve! Salve os caboclos de junho, quem pôr de aço nos anos de chumbo. Brasil chegou a vez de ouvir as Marias Maris, Marielle Valê. Mangueira, Mangueira, tira a poeira dos forões ou abre alas. Os teus heróis de Barracões, os Brasis que se faz um país de Lessie Jamelon. Brasis que se faz um país de Lessie Jamelon. Brasil, meu nego, deixa eu te contar a comunidade, a história que a história não conta. O avesso do mesmo lugar, na ponta que a gente se encontra. Brasil, meu Deus, a Mangueira chegou, chegou, chegou. Versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão. Os Brasis que se faz um país de Lessie Jamelon. São verde, rosa, multidões, Mangueira, tira a poeira dos forões ou abre alas. Pros teus heróis de Barracões, os Brasis que se faz um país de Lessie Jamelon. Brasil, meu nego, deixa eu te contar. Obrigado por essa maravilhosa obra, Locacá! Papelaria Delta dispõe da maior variedade de mochilas e material escolar da cidade, além de brinquedos, bazar e produtos para festas e aniversário. As compras podem ser parceladas em até 6 vezes, sem juros, em todos os cartões. Papelaria Delta, Rua Marechal Floriano, número 3, telefone 3222-3553. Você não gosta de cultura e informação? Não ouça a Rádio Com. Rádio Com 104.5 FM. Teia Ecológica, restaurante vegetariano em processo associativo. Traz para sua mesa a diversidade da agricultura familiar e orgânica. Venha nos conhecer e experimente nosso cardápio. Teia Ecológica, Praça Coronel Pedro Osório, 63. Fone 3283-7184. Consumidor Ecológico, seja mais um. Desde então canto e cantando, persigo o tempo que viaja. Em qualquer parte que haja uma pátria se formando, um oprimido peleando e uma causa em abandono, sem nunca pegar no sono, onde existam espoliados ou tiranos apossados de coisas que não têm dono. Como voy a hablar del tronco si no conozco la raíz? Cantos de luta e esperança, domingos às 10h30 da manhã e terça às 21h. Terá fora, boi manso puxando a canga, canta os lábios de pitanga. Retomando então, nós os outros, o programa hoje, a gente, na verdade, o programa teria mais convidados, né? Infelizmente o pessoal não pode comparecer, né? Então está aqui a professora Tereza do IFESUL, né? E realmente a gente sente muito, até porque a contribuição dos outros colegas, dos outros convidados, seria muito importante para esse tema, né? Com certeza nós vamos ter que abordar novamente esse tema, porque fica realmente é necessário explicar certas coisas, né? E eu acho que cada pessoa, cada convidado que viria aqui hoje traria um pouco da sua experiência, né? Das suas possibilidades dentro da universidade, né? Eu estou na graduação da antropologia, né? E percebo a grande dificuldade que tenho pela questão, eu entrei pelas cotas, né? Mas eu sinto a grande dificuldade, mas ao mesmo tempo sinto um grande apoio dos professores e colegas, pela questão de talvez eu não tenha tido uma boa base, né? Claro que a gente sempre, isso pode ser uma boa desculpa também, né? Pô, o cara não tem uma boa base de ensino lá na... Mas realmente isso é uma coisa que hoje eu tenho essa dificuldade dentro da universidade, que é a questão da leitura, a questão da escrita, né? É uma coisa pessoal minha, né? E aquela coisa, né? Você vem do ensino público, você vem também de toda uma estrutura, vamos dizer assim, eu mesmo tive que trabalhar, né, desde cedo. Né? E tentei conciliar estudo com trabalho, não consegui, acabei parando os estudos, né? Como eu estava falando aqui com a professora, eu voltei fazendo um curso do Proeja dentro do IFESUL, depois de 25 anos sem estudar, né? Foi onde professores, eu fui fazer um serviço na casa de um professor do IFESUL, né? Habita. Ah, legal. E aí ela me falou que tinha, ó, tá abrindo vaga aí para o pessoal que é da construção civil. Eu trabalho na construção civil desde, né, sempre trabalhei. E ela me convidou, então, tá abrindo vaga aí para o pessoal que é ligado à construção civil, pelo Proeja, para fazer edificações e restauro. E aí eu disse, pô, eu acho que você tem que entrar. Eu 25 anos já sem estudo, né, sem estudar, afastado totalmente. Por isso que eu digo, não dá para também simplesmente culpar o ensino público em si, porque eu fiquei muito tempo sem estudar e é óbvio, acaba se distanciando um pouco. Mas né? Acho que aí a vida, né, as necessidades da vida te levaram a optar pelo trabalho para depois priorizar teus estudos. E é o que acontece com a maioria da... Né, com a grande parte dos alunos, né, negros, os alunos da periferia, muitas vezes tem que parar seus estudos para auxiliar no sustento da família, né, ou para sustentar suas próprias famílias, e o estudo acaba ficando. Isso gera uma defasagem. Né? E o projeto do Proeja, ele é muito interessante porque ele considera esses aspectos, né, que a realidade dos alunos que estão ali, ela é diferente. São alunos trabalhadores, né, que precisam de uma outra abordagem, né? E isso é bem interessante. É isso, né? Isso justamente, já são pessoas já têm uma certa idade, já não tem de 30 para cima, vamos dizer assim. Sim, né? Sim, sim. Então, pessoas que já estão no mercado de trabalho e realmente fica difícil, né, às vezes, conciliar esse... E aí entra, né, o ensino pedagógico do Proeja, com os professores, tentando achar uma maneira de dizer, olha, vocês podem estudar, vocês podem trabalhar. E para mim isso foi importantíssimo, né? Porque realmente foi uma retomada. Realmente joguei a toalha já, né? Porque eu achei que não ia voltar mais a estudar. Claro. E aí tive essa possibilidade de retomar e, poxa vida, é uma coisa que hoje eu tenho que agradecer muito ao pessoal do lado do IFESUL, porque eu realmente fui e fiquei amigo de vários professores, né? Então acho que é uma coisa assim que eu teria que falar, que precisava falar, né? Até na presença aqui da professora Lívia Souza. Mas eu acho que é isso aí. E aí eu queria colocar também. Mas o Gerson, você quer falar primeiro? Vamos lá, Gerson. É, dentro dessa questão de cotas, a questão prática das cotas, eu entrei pela ampla concorrência, porque a minha situação, eu estudei em colégio particular, sim, mas não por uma questão de... por uma boa condição financeira, na verdade, pelo contrário, porque eu tive que entrar pelo EJA, e aí tem esses colégios... Sim. Tem vários casos, né? E aí isso me impossibilitou de entrar por cotas. A questão é... outro dia eu acompanhei duas situações que me deixaram bastante emocionado. Eu estava num ônibus, tinha dois rapazes, dois senhores com botinas de serviço, com um livro extremamente grosso, e conversando num ônibus que iria para a periferia, conversando sobre Marx, sobre Durkheim. Que legal. E aquilo me gerou uma certa emoção de ver aquilo ali. E outro dia também, em pleno ônibus de Getúlio Vargas, onde tem uma defasagem de criminalidade, tem todo esse estereótipo de bandidagem, entrou dois rapazes de boné panelão, todo estereótipo de ser, cumprimentando o cobrador, e eles sentaram atrás de mim e começaram a falar sobre balança comercial. Que legal. Sobre importação e exportação. Um dia anterior a isso, eu lendo um texto para apresentar um trabalho, porque a gente que vem da periferia, no curso de humanas, a gente tem um dado muito empírico. Então a gente tem que somar isso com a ciência para fazer, levar para dentro da academia, que a priori era um lugar de burgueses, as nossas experiências. Que a gente comprova a teoria, né? Comprova a quando teoria. A gente comprova a teoria. Quando a gente chega na academia, né, a gente consegue... Porque a gente viveu, né, o que está sendo afirmado ali. Né? Então, a minha esposa... enquanto eu li um texto para apresentar um seminário, a minha esposa disse para mim... enquanto eu li um texto muito complicado, de anos e anos atrás, ela disse para mim... eu estou fazendo a última medida de arroz... E aquilo poderia soar como normal, mas é por conta de toda a dificuldade que se envolve naquele sistema de eu estar lendo aquele texto. E aí eu vejo aqueles dois rapazes, que também não eram tão novos, mas que eram pertencentes de um bairro periférico tão agressivo quanto o meu, que poderiam ter sido vítima do mundo do crime, dessas coisas. Eu fiquei, e me lembrando dessa minha situação, eu digo, pô, não sou o único que passa dificuldades para estar na universidade. E quando eu tenho um texto avaliado por um professor dentro desse contexto acadêmico, com o meu dado empírico, e ainda que eles façam pontuações aos meus textos, eu sei que eu percebo que eu estou no caminho certo. Eu tenho uma satisfação. Mas eu gostaria que tu falasse pelos corredores, na tua experiência, se tu percebe se para os cotistas é um fardo, se eles estão realizados, se eles não estão. Dentro da tua experiência como professor, assim, de que maneira tu analisa isso por orgulho e por satisfação também? O que eu percebo, assim, e acho que isso é o que me dá uma maior gana, assim, de seguir lutando por isso, é que o fato de estar ali confirma para os alunos que eles é possível estar em determinados espaços, né? Existe uma questão de identificação que eu, por exemplo, eu só vivi, como eu falei no início do programa, com as minhas professoras, né, lá da primeira série. Então, quando o aluno negro ele vê um professor negro dentro da escola, ele consegue entender que aquele espaço também é para ele, né? Não tem uma distância, né? E quando a gente começa a compartilhar as histórias de vida, e eu falo que a minha história é muito parecida com a de qualquer um deles, né? Que eu cresci no Simões Lopes, né? Que eu ia a pé para o colégio, né? Que nem sempre tinha o dinheiro da merenda, mas que eles se identificam e veem, tá, ok, é difícil, mas dá. Né? E eu digo, olha, gente, na minha época, né, era completamente diferente, era eu só dentro da sala muitas vezes. Agora vocês têm mais um, mais dois, mais cinco, né? As turmas estão mais diversas, né? E passa por várias outras questões, até a questão da autoestima, da questão, né, de se entender o seu corpo, a sua beleza, né, as suas particularidades, o seu cabelo, né? Ver que, olha, né, eu vou andar do jeito que eu... e me gostar do jeito que eu quiser, né? Com a minha identidade negra por aí, e como eu digo, me aguentem, né? É isso aí, Né? É diferente? É. E a gente quer ver mais cor dentro desses espaços. Né? Então, isso, eu acho que isso também é um fator que ajuda muito na permanência. Quanto mais pessoas a gente tiver, mais pessoas negras a gente tiver dentro dos espaços acadêmicos e dos espaços de relevância, né? Eu falo do espaço acadêmico porque é onde eu trabalho. Mas, por exemplo, né? Nos órgãos governamentais, né? Nos altos escalões, num banco, né? Num shopping, sem ser o segurança, sem ser a menina que lá que trabalha na praça de alimentação, né? Ou a que limpa o shopping, sim, né? Consumindo ou né, gerenciando né, grandes empresas, aí sim, cada vez mais, acho que até a questão do próprio preconceito, eu acredito que seja minimizada. Acho que terminar é algo muito utópico, na verdade. Né? Mas quando as pessoas acessam ao conhecimento, elas conseguem garantir os seus direitos, né, e lutar por isso. Claro que fácil não é, né? Só que juntos, né, com mais pessoas, a gente consegue mais força. É, então nem todos os alunos conseguem persistir, né, permanecer dentro da escola, né? Então o se sentir aceito passa por ter mais pessoas, né, negras dentro da instituição e também por mais pessoas que tenham empatia com essa causa, né? Exatamente, acabar com os rótulos, né? Exatamente. Acho que se a gente tiver uma igualdade, uma aceitação daqueles que não são negros, daqueles que não são índios, daqueles que não são deficientes com essas pessoas, nos coloca numa situação muito mais confortável de aceitação da gente mesmo, de quem a gente é, para onde a gente quer ir, sabendo que a gente tem o mesmo potencial, né? Claro que cada um dentro do seu tempo, dentro do seu espaço, mas sem que haja divisões, né? Acho que a gente vive, a escravidão já foi, já acabou há um tempo, a gente ainda vive esse estigma, a gente ainda vive as sombras dessas situações, e que ainda dentro da universidade a gente também tem os grupinhos, né? Além negro só com negro, não. Por que o negro não pode andar também com um alemão, com outro, né? Por que um deficiente não pode andar com uma pessoa que não é deficiente, né? Então, entre outras coisas, mas é... Lê. Bom, agora então a gente vai... Vamos ouvir mais uma música, que é também a nossa convidada aqui, sugerindo várias músicas. Inclusive, além de professora DJ. Estamos aprendendo muito. A gente se vira. Eu gosto muito de música e muita coisa que ela está passando aqui eu não conhecia. Então agora vamos, por exemplo, Grupo Bom Gosto, a gente vai ouvir 300 anos, né? Fala alguma coisa? Não, fala. Não, vamos só curtir a letra. Tá. Fala bem. Muito de nós. Tá todos. Bem, então. Vamos ouvir 300 anos, Grupo Bom Gosto. A coroa sim, que por direito certo do quilombo que deixou por aqui. Nossa bandeira era ordem, progresso e perdão. É Zumbi, babá dessa nação, orixá nacional, Orfeu da casa real. No carnaval do negro, quilombola da escola daqui, o mestre sala de zambi na libertação. Parece que eu sou Zumbi dos Palmares quando samba, um príncipe herdeiro dos quilombos do Brasil. Sou eu, sou eu, sou eu, tu livre, Mandela é Zumbi que se revive, exemplo pro céu de outros países como o meu. Sou eu, orgulho de Zumbi que vem de Angola e de Luanda. Salve essa nação de Aruanda, salve a mesa posta de Umbanda. Salve esse Brasil zumbi, é. É Zumbi, babá dessa nação, orixá nacional, Orfeu da casa real. No carnaval do negro, quilombola da escola daqui, O mestre Sala de Zambi na libertação. Parece que eu sou zumbi dos palmares quando sambo. Um príncipe herdeiro dos quilombos do Brasil. Sou eu, sou eu, sou eu, tô livre. Mandela é zumbi que se revive. Exemplo pro céu de outros países como o meu. Sou eu, orgulho de zumbi. Salve esse Brasil zumbi, que vem de Angola e de Luanda. Salve essa nação de Aruanda. Salve a mesa posta de Umbanda. Salve esse Brasil zumbi, que vem de Angola e de Luanda. Salve essa nação. Sou o movimento negro, sou o preto em movimento. Todos os lamentos me fazem refletir sobre a nossa história marcada com glória. O sentimento que eu levo no peito da vitória. Seduzido pela paixão combativa, busquei alternativa e não posso mais fingir. Na militância sou refém, quem conhece bem sabe que não tem vitória sem suor. Se liga só, tem que ser duas vezes melhor ou vai ficar acuado sem voz. Sabe que o martelo tem mais peso pra nós, que a gente anda no dia do domínio da voz. Por amor à melanina, coloquei minha rima. Versos que deram a volta por cima. O passarinho ensina e contamina aqueles que sonham com uma vida em liberdade. De verdade, capacidade pra bater de frente e modificar o que foi predestinado pra gente dignificar. O que foi conquistado, mudar de estado, sair de baixo, sem esculacho. É o que eu acho, não me encaixo nos padrões que fiz aos meus irmãos como os vilões. Na posição de culpado, o velha branca da nação que relevou a pretidão. Você tem o poder de mudar, rapá. Então passe para o lado de cá, vem cá. Outra corrente que nos une, a covardia que nos pune. A derrota se esconde do meu irmão que não se assume. Chora quando é pra sorrir, e na hora de chorar. Levanta quando é pra dormir, dorme na hora de acordar. Desperta, sentindo a atmosfera que libera dos porões e te liberta. Salve esse Brasil zumbi. Incrível. Nosso amigo MV Bill, palmas pro MV Bill aí, Gé! Valeu, bom gosto! Obrigadão, Bill! E junto misturado! Muito bem, retomando aí então, ouvimos 300 anos, Grupo Bom Gosto, com a participação do MV Bill, né? E a gente agora já estamos na reta final do programa, né? E temos, estamos nesse pouco tempo que falta aí, vamos. Mais uma conversa aqui com a professora Tereza. Gerson. É, vamos lá então. Não antes de saudar o meu amigo aí que tá mandando um WhatsApp aí, Carlos, tá trabalhando aí firme na área da segurança aí. Então, voltando a esse tema da cota, eu queria que tu explanasse para nós essa questão, a importância da cota. A questão de fraudes, né? Se há fraudes, e a gente sabe que há, mas gostaria que tu aprofundasse um pouquinho dentro dessa questão, né? Porque acredito que há resistência de algumas universidades, há resistência de alguns órgãos que ainda não querem implantar a cota, ainda que já haja uma lei garantindo a porcentagem, mas não por cota, mas sim por declaração, né? Autodeclaração. Então gostaria que tu entrasse nessa questão aí para nós, para os ouvintes aí poder ter um pouquinho... uma prévia do que acontece. Na verdade, né, para falar disso, a gente precisa falar um pouco do trabalho das comissões de verificação de heteroidentificação, né, que acabaram surgindo a partir de do surgimento das fraudes. Né. A gente tem que ter o entendimento de que, na nossa sociedade, existem alguns problemas. E por entender, né, o entendimento equivocado de que a cota é uma vantagem, né, algumas pessoas também se acham no direito de acessar por outros mecanismos essas cotas. Claro que nem todas as pessoas usam de má fé, né, mas a partir de casos que foram surgindo em diversas universidades de fraude, visto que antes eram pedidas somente as autodeclarações, e uma coisa que tem que ficar bem definida é que, né, todos nós temos o direito subjetivo de nos entendermos como a gente quiser. Né? Eu, enquanto mulher negra, se eu decidir hoje que eu me sinto uma mulher loira, ninguém pode me dizer que não. É um direito subjetivo meu. Mas o que a gente tem que entender é que no nosso país, por toda a história da escravidão, o racismo ele é estrutural porque ele está relacionado com a nossa aparência, com a cor da pele. Na verdade, as comissões vêm simplesmente para confirmar o que está na autodeclaração. Se o sujeito que está ali na banca, diante deles, né, se a autodeclaração dele condiz com a aparência. Na verdade, é isso. Né? Então, só que assim, o discurso do senso comum ele é muito forte. Né? E porque as pessoas se sentem, muitas vezes, agredidas quando tentam acessar por meios escusos o que não é seu por direito, então tentam muitas vezes caracterizar o trabalho, né, dessas comissões. Né? Lembrem que a gente está lidando com direitos, né, de uma dita minoria, né, e quando essa minoria não se cala diante das fraudes, isso gera um grande conflito. Ah, então a questão da... Né, então nada... Não tem como a gente reforçar ou admitir que se chame uma comissão de heteroidentificação de tribunal racial, porque não é isso que ocorre. É um momento de acolhimento, um momento de diálogo, onde simplesmente se confirma, né, se a aparência da pessoa condiz com a autodeclaração. E no nosso país, diferentemente dos Estados Unidos, o preconceito ele ocorre pela marca, pela aparência. A gente sabe que pessoas mais claras vão ter um acesso mais tranquilo em alguns espaços que pessoas que são negras, como eu, por exemplo, né, por várias questões. Porque quanto mais a gente se aproxima do estereótipo, né, eurocêntrico, né, mais aceito a gente pode ser. Né, e isso faz parte da nossa cultura. Infelizmente, embora as pessoas não queiram admitir, né, o racismo estrutural ele tá pautado nisso. Né, enquanto mais preta a pessoa é, né, mais eu associo as questões de inferioridade. Então, né, e manter as comissões, né, é um mecanismo de garantir os direitos, né, dessas pessoas que acessam por cota. Né, para que as vagas realmente elas vão para quem elas têm que ir. Né, é um trabalho intenso, como eu digo, e que, né, a gente dá a cara a tapa, né, e enfrenta, né, né, defende os direitos das pessoas para que as coisas aconteçam a contento. Uma outra pergunta, a gente tem aí, como o Glenn tinha dito, na atual conjuntura que o nosso país está entrando e novo governante, eu gostaria de te perguntar, nessa questão das cotas, se tu acha que as comissões vieram para ficar? E quais são os mecanismos de proteção que está se adotando, se já está se articulando isso para que isso não caia no esquecimento, porque nem todas as universidades, nem todos os órgãos aderiram, mas as que, pelo menos manter. O processo é evoluir, é adquirir, mas se não adquirir, pelo menos manter o que a gente já tem como cota, essa grande conquista aí da sociedade negra. Assim, ó, na verdade, a gente tem uma legislação, né, que garante o acesso por cota, se não me engano, até 2020. Né? E a gente espera, né, que pelo menos nos próximos anos, né, a gente consiga que um número expressivo de pessoas negras, né, ocupe os espaços acadêmicos. A luta é para manter a manutenção, né, desse ingresso até que se haja uma equiparação ou um equilíbrio, pelo menos. Claro que o cenário político não nos favorece, a gente sabe disso. E as resistências existem, sim. Né? Então, claro, o que tem que acontecer? A sociedade tem que entender que a comissão ela está aí para a manutenção de vários direitos. Né? E tem que brigar para que elas continuem existindo dentro das universidades para garantir que o acesso dos sujeitos de direito das cotas aconteça, né, nas instituições públicas de ensino superior, né, e nas pós-graduações. Né, é uma mobilização, né, que nem sempre as pessoas estão dispostas a fazer, mas a população negra, em particular, ela tem que estar atenta aos seus direitos, né, e buscar saber, junto ao pessoal que já trabalha, como funciona, quais seus direitos, acessar pelas cotas, isso é importante. Quanto maior conhecimento nós tivermos acerca desse assunto, mais a gente vai poder brigar por esses direitos. Né. Dentro do IFSUL, nós temos uma política de, né, tentar, dentro do que a gente pode fazer, né, ir nas instituições de ensino fundamental, informar os alunos sobre o acesso à instituição, sobre o que a instituição oferece, que ela é gratuita, né, que é um ensino de qualidade, que tem o ingresso por cotas, que tem assistência estudantil. e que ali pode-se acessar vários benefícios para que o aluno possa permanecer na escola, como nós já comentamos, né? Assim como no UFPEL também temos, né? E inclusive nós fizemos ano passado, junto com o Núcleo de Ações Inclusivas, uma ação, né, que é um projeto da professora Rosemar Lemos, que é o Viagem ao Futuro, que é justamente captar os alunos que estão nas zonas periféricas, né, e trazer para conhecer a universidade, os cursos, conhecer o próprio IFSUL. E eu fiquei muito surpresa quando tive contato com alguns alunos lá de uma ONG do Dunas, que é a Moleque de Vila, quando muitos dos alunos sequer sabiam que o IFSUL existia, né, porque se mantém sempre na periferia, né, então dificilmente vem para a região central da cidade, né, então mostrar os cursos, mostrar possibilidades de crescimento, né, porque às vezes, mas tem as cotas, mas as pessoas não acessam, muitas vezes não acessam porque não sabem, né, esse conhecimento não chega, né, até a periferia, muitas tanto vezes. Que tem negros que são contra cotas, exatamente, né, porque não entenderam qual é a mecânica, né, a mesma coisa que eu acredito que a grande maioria que não concorda com as cotas, ou quando se refere às cotas, refere-se apenas à cota racial, é por não conhecer, né? Há uma minoria que é por racismo, por ambas razões, mas acredito que a grande maioria é por não saber. É falta de conhecimento, com certeza. Como eu te falo, o discurso do senso comum é muito presente, né? Ah, isso é vantagem. Não, tu vai te diminuir, não faz isso. Não, não é assim. Né, ou se diminuir, a questão é que aí acaba sobrando mais vaga, né? Se o cotista não acessa, né, sobra mais vaga. Né? Então, e outra, né, conhecimento é poder, né? Então imaginem, né, nós negros em grande maioria empoderados por aí com conhecimento e com a vivência que a gente já tem, né? Então muitas vezes isso não é interessante, né? Bom, estamos encaminhando para o final do programa. A gente queria agradecer muito a professora que veio, se mobilizou nesse sábado de tarde, 6 da tarde, né? Com certeza, horário de descanso, né, professora? Mas que veio aqui e proporcionou essa bela conversa aqui conosco, né? Então, eu só queria agradecer. E eu que agradeço. O microfone ficou aberto para palavras finais, como sempre quis. Não, eu agradeço muito o convite. Para mim, sempre é um prazer falar sobre esse tema, né? E tudo que envolva as questões, né, raciais. Né, eu entendo que isso é um compromisso de todos nós, pessoas negras e não negras, né? E assim, uma das coisas que eu tenho falado muito é que as pessoas precisam sair um pouco da questão do achismo e ir atrás da história de verdade, estudar um pouquinho, ler um pouquinho, não precisa ser nada muito complexo, mas antes de reproduzir alguns discursos que são permeados de racismo e de preconceito, que elas tentem entender a importância de, né, termos uma sociedade mais plural, né, as estruturas públicas que são pagas com os nossos impostos, né, que sejam para todas as pessoas de verdade e não são só apenas para as elites, né? A universidade pública, as instituições de ensino público são nossas e todas as pessoas têm que acessar, todas as pessoas têm que se sentir bem-vindas dentro dessas instituições, né? E esse, né, é o meu compromisso, é o que eu tenho tentado fazer junto com vários colegas, né? E a minha ideia é não parar. É isso aí. Obrigada. Gerson? Eu me sinto honrado em dividir a mesa com a professora. Outro dia eu estava lendo em professores negros dentro da universidade, em média de 1%. Então, ou seja, nós temos a representatividade de uma professora negra, né? Então é motivo de honra para mim como homem negro e periférico. É muito inspirador. E vamos seguir a nossa luta aí. É uma luta que tem muito campo a ser explorado, tem muito objetivo a ser alcançado. E você que está do outro lado da linha aí, que é negro, busque mais informações, tome posse do que é seu, porque é um direito seu. Assim como um funcionário que trabalha em uma grande empresa, depois de demitido, entra na justiça para ser reparado, a cota também ela vem para reparar um direito que te foi ferido. E você que não é negro, apoie, porque você vai ter o seu amigo negro numa classe social um pouco mais acima, né, por conta do estudo, do conhecimento. Para a gente do programa, é uma honra fazer esse tipo de programa, levar o conhecimento que a gente discute dentro da academia para a população que não tem acesso e que não acessa a universidade, e é esse o nosso objetivo aqui na rádio. Beleza, então estamos chegando ao final deste programa. A gente vai terminar o programa com mais uma indicação da professora aqui, que é a Identidade com Jorge Aragão. Né? E é isso, semana que vem a gente está de volta aí com mais um tema, com temas que vão surgir aí, né? Que a gente que vai ser sobre a água, né? Esses são os temas que vão, a gente vai falar aí em alguns programas, vai ser uma série de programas sobre a água. Então é isso. Uma boa tarde para todos. Semana que vem a gente está de volta. Se preto de alma branca para você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. Se preto de alma branca para você é o exemplo da dignidade, não nos ajuda, só nos faz sofrer, nem resgata nossa identidade. Elevador é quase um templo, exemplo pra minar teu sono. Sai desse compromisso, não vai no desserviço, se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória, somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de todo açoite, fato real de nossa história. Se o social tem dono, não vai. Quem cede a vez não quer vitória, somos herança da memória. Temos a cor da noite, filhos de todo açoite, fato real de nossa história. Se preto de alma branca pra você.